som pesado, num beat invernizado. Até pensaram numas mina, mas fina, só rebolado. Pararam, só tinha uma cabeleira, portando a caneta num canto encostado, usando uma bombeta. Preta, nem chama, só chega, xereta. Parece que ela tem breta, se é máscara do vendetta. Esperta, chamaram pra batalha, não sabia que era atleta. Moleque, espoleta, mala e marrenta. Com a boca fez um frio, a levada é truculenta. E se a paz arrebenta, porque nem a neblina densa isenta as palavras que exala na calada sangrenta. Tenta mandar ela descer, sentar que era de menta. Só que a ferramenta dela era subir. Esqueceram que mulher de verdade não se inventa. Ela mesmo se orienta e comanda por aqui. Estilo kamikaze, meio super saiyajin. Inspirou em Jinadi, espancou feito Chun-Li. Só mais uma que vem da rua suja pra demolir, pra destruir. Juntos do Kassab e o Serra chamam de guerreira, porque ela já vive a guerra. Não erra, não peca, falhar jamais. Não ferra, tomando splash com mogo a raiz. Espera que jaz, e o que traz é bem mais. Mais que um legado herdado dos racionais. Fadada a jogos mortais, esperando desejos mundiais. Ela quer deixar gravado, pra sempre tatuada, vitória dos favelados, seu nome como Safaz.